sinto pisando um chão de esmeraldas. Quando levo meu coração à mangueira, sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba, garbosa, minha escola é um catavento a girar. É verde, é rosa, oh, abre alas para a mangueira passar. Me sinto pisando um chão de esmeraldas, quando levo meu coração à mangueira. Uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete pra ela sambar. É a realeza dos bambas que quer se mostrar. Soberba.